Tango Bravo, Tango Luiz, que tá ali, vai ser o som 035, repórter fingindo. Acho que encontra-se. Vai, Golf, mais possível. Gente, frequência livre. Bravo, que Luiz copiou. 0134, vocês. Matiu. Posicionamento correto, acionamento táxi e decolagem com a torre, frequência 1186, ajustado no 015, me confirme o POB? 221, liberada a restrição, livre ascensão, subida até o 200. Tango Oscar, prossiga. Autorizado acionamento chamado por táxi Fox Tango Oscar. EB5 Ordinone. Prossiga. Tá com um chiado de fundo muito forte na sua frequência, pode passar logo pra Recife? Aguarde. Solo Salvador, o TAN 3733. Para Congonhas, vamos para Costa. Então, 3733 autorizado, Congonhas, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. E Bridge intercepta o peso 16. Controle 120, decimal 8, transponder 5027, cotejo. Autorizado 360 para Congonhas, colada 10, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge, da peso 16, 208-5027-3733. Então, 3733, cotejamento correto, estamos pronto para possibilidade de acionamento. Maremos, posição número 1 no zero. Para o Taxan 3-304-165 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alternativa é confirmada. 3304, autorizado o Taxan de Apache, Indiana, ponto espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro 10-15. Autorizado o táxi via Índia, ponto espera 286, chama a torre 3304. De novo, liberava frequência livre até o regresso. Fox Tango Oscar, autorizado ingresso, reporta pronto para decolagem. Alinhado e pronto, Fox Tango Oscar. Vento 1-0 graus, 0612 é nós, autorizado a decolagem pista 17, o Fox Tango Oscar. Com 221, deixou-me em Recife, no 28, decimal 8. Salvador, muito bom dia, Xané 63, 1 no ouro. Possível, Xané 63, 1 no 1. Quando possível, autorização, Guarulhos, 360. Xané 63, 1 no 1, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21. Pistão no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5023, coteja. Autorizado 360, perto do Lu 2 Zono, decola na Arbor Elefa, 1985023. Bom dia, prossegue corredor Oceano Mil Pés, reporta Farol da Barra. Porta na Farol da Barra, ou no Mil Pés vai manter até o Axé. 0 decimal 8. 1208, ok. Xané 3-1-1, no Santana para o Pistão de Acostamento. Passará. Astoro 97. Torre Salvador, bom dia, Tan 3. 304, ponte espera, 1-0, pronto. Tan 3304, autorizado a linha de colar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0612 nós, que é legal, 0-1-5. Autorizado, ali ainda é colar 1-0, tá 3304. Foxton Golf, quando possível, estimado para serviço. Mais 32 a presente, o pouso se dará às 1323, senhora. Grata. Prossiga. Gente, apenas confirmando, senhor, se eu for a pouso em Aracaju, sobrevoa ITGL. Grata. Decolado aos 5-2, controle 1-2-0, decimal 8. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, tá 3304, passando 1700, bom dia. 3304, bom dia, contato radar 0340, sai da Arbor. 340, Arbor, 3304. Kilo Oscar Alfa, prossiga. Ah, tá com fonte fiada aí na, na frequência, pra informar. Gente, grava. Decimal 8, 120 decimal 8. Kilo Oscar Alfa, bom dia, prossiga. Gente, apenas confirme ela se você vai manter o seu Oscar Alfa. Gente, Kilo Oscar Alfa. Agora 1015. Sabe que está procedendo de Itaparica na escuta do Oscar? É, você vai fazer o Interlagos, correto? Doutor, mil pés. Você é o Fox Tango Oscar, mais 3 minutos para o Travesso Farol da Barra. Ok. Para informação, ser informado o Fox Tango Oscar para o Kilo Oscar Alfa e o Kilo Oscar Alfa para o Fox Tango Oscar. Controle de Salvador, muito bom dia. Voo 1982, receba a informação Papá, cruzando 180. Voo 982, bom dia. Aciona a identificação autorizada Mari, desce 050. Desce 050 na margem, gol 1982. Faixa mil pés nivelado, atravessa o farol da barra. Fox Tango Oscar, frequência livre até o regresso. Frequência livre até o regresso, ó, que agradeço. Botão 3304 ainda recebe chiado na fonia? Está intermitente. São 1 para a quantidade de acionamento. Reporta farol de Itapuã. Trabalhei para o táxi, né? 312. Tem. Salvador, São 3487, boa tarde, bom dia. São 3487, pronto cobra. Pronto cobra para Guarulhos. São 3487, autorizado Guarulhos, nível de voo 380, via Upes Voo 21. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5026. Poderia confirmar o nome da saída? A saída será Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Alfa. Arbor, Romeo, Elefa. 380 autorizado para Guarulhos, Campos do Lu 21, decolagem de 1-0 pela direita. 1208 é o controle e 520 na escola da 3487. Dá para escutar o site, confirme a saída, por favor. Sinceramente, eu não entendi de novo. Eu ia até procurar aqui, mas é. A transição é Elefa, né? Arbor. Arbor. Arbor, né? Então, 3487, a saída é Arbor. Alfa, Romeo. Bravo, Oscar, Romeo. Após Elefa, Eco. Lima, Eco, Fox, Alfa. Ah, beleza, não, é que as palavras que agora mudaram, tudo é bem complicado de entender. Bem para segurar o setor de desenvolvimento. Obrigado. Então 3736 livre, se tiver acionamento, tem um ponto táxi. A 3304 chama Recife no 28-8. 288, obrigado, 3304. Quatro sete, vamos controlar para o direcionamento. Vamos lá. Só você na 6312? Eu sigo você na 6312. Teve um probleminha aqui com o removedor do finger, agora tá liberado, vamos iniciar, ok? Você na 6312, se chama para táxi. Toma aí, obrigado. Papa Romeo India Echo, yeah, request authorization to São Paulo, Congonha, with information Quebec. Papa Romeo India Echo, India, right to copy? Ready to copy. India Echo, India, clear to São Paulo, flight level 400. Runway 10, after the battery, turn right. Dial the battery. Delta, Alfa, Eco, Lima, then Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, then Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, via Upazulu 16, Control 120.8, Squawk 5037. São Paulo, flight level 400, takeoff runway 10, turn right after takeoff to dial with upper Zulu 1610 this morning. Control, walk flight 037. Papa Romeo, India, Echo, India, squawk 5034. 5034, brother. Papa Romeo, India, Echo, India, read back, correct, report ready for startup. No 982, autorizado a final do procedimento Electric Sway, desça para 2 mil pés, altímetro no 015, reporte estabilizado. Para 2 mil, autorizado ILS, voo no 982. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, desça para 3 mil pés, altímetro no 015. 3 mil, 1015, Whisky, Bravo Whisky. Salve Salvador, o TAN 3733171 na bordo, 3 horas e 40, Galeão para o táxi. TAN 3733 autorizado o táxi até o través do portão meia dúzia. Até o través do meia dúzia, TAN 3733. Qual Oceaneer 6312 para o táxi, alternando Salvador, 3 horas e 20, POV 170. Oceaneer 6312, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera Xami Torre, 118 decimal 6, ajuste de oxímetro no 015. 1015 copiado, obrigado via Índia, no ponto de espera 1862, Oceaneer 6312. Tan 3733 autorizado, através da 612, siga táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, Xami Torre, 118 decimal 6, ajuste de oxímetro no 015. Pátio Índia, ponto de espera 186, da 3733. Paulo Salvador, trip 5595, sente na informação, Quebec, parte 3. Trip 5595, quanto cópia? Afirmativo, quanto cópia? Trip 5595, autorizado, Ilhéus, divide voo 160, pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda após Leda, de Ilhéus, Ilhéus. Controle 120, decimal 8, transponda 5054. Ilhéus, 160, decorada 10 com curva direita, saída da EL, transição Leda, 5054, transponder, frequência do controle 1208, trip 5595. Trip 5595, atendimento correto, transição para prospeccionamento. Chamará o trip. Não. Desculpa. Salvador Ground, Papa Romeo, India, India. General Abram Redford, Professor. India Echo, India. Clear, start up, report ready for the taxi. Report ready for taxi. Yes. Oi, Salvador. Bom dia, hoje é 63 no 2, ponto, espera no 0, pronto. Meia 3-1-2, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 120 grau 08 nós, que é legal no 0, no 5. Livre alinhar e decolar, cabeceiro no 0, Oceaneer 6312. 3-1-2, só um questionamento da torre, tá escutando? Prossiga. Eu tinha um plano do senhor aqui pra 12-06, tu sabe informar se foi feito onde ele é? Foi informado que teria sido feito, recebeu autorização normal, pode confirmar? Eu confirmo, mas saberia só dizer o horário? Eu vou checar com a empresa então, é possível alinhar e manter a posição? Pode olhar e decolar e confirma depois, se for caso, toda a nota. Livre decolar e 138. Ok, então vai alinhar e decolar, após a decolagem eu passo a informação para o controle. Ou pode sintonizar essa e falar pra gente mesmo, tem problema não. Positivo, eu volto então, obrigado. Bom, está pronto para decolar? Sim, a gente vai aguardar a passagem do Papa Tango Kilo Oscar Alfa, que está passando nas proximidades de Costa Azul no meu país. Sim, entra o Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés, está autorizado, mantendo separação visual com tráfego do Kilo Oscar Alfa, decolagem a critério, informe o POB. Papa Lima, Papa Mike, mantém a separação visual com tráfego quilômetro alfa, decolagem ao seu critério, 500 pés, informe apenas o POB. Estabilizado no ILS, voo no 982. Polo 982, torre 118, acima 612, bom pouso. 118, confirma? 118, acima 612. 186. 7 minutos para Dona Luiz Bravo Whisky, vai atingir 3 mil. Gente, o Whisky Bravo Whisky autorizado a assinar o procedimento de LSX-Free. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Vai botar estável em LS, Whisky Bravo Whisky. Taxway India, on the holding point, runway 10, contact tower 118, decimal 6, QNH 1015. Roger, clear for taxi, General Abram, after and then India, on the holding point, tower 118.6. Zona 2, decolada 09, controle em 120, decimal 8. 208, 63A2. Daqui a pouco eu volto a sua frequência, ok? Sim. Eu já tenho mesmo aqui no sistema, ok? Bem. Controle, o Índia, Novembro Alfa, na rotatória com campo a vir. Índia Novembro Alfa, agora torre 118, acima 612. 118, 62. Obrigado. Controle, Oceané 6392, passando 1700, bom dia. Oceané 6312, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. 350 Puca, transição Caju, 6312. Controle, autorizo o Mike 7 Romeu, comprou direto 2 milhas. No 7, Índia Novembro. Reportará 3 milhas da cabeceira no 7, Novembro. Mike Juliette Romeu, que é o Lima Papa Mike, está autorizado direto, filha de Maré. Graças, senhor, desculpa aí. Acontece.